O padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41 3221 6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Você já pode adquirir o seu Diário Espiritual 2013. Nele você pode fazer exercícios espirituais, anotar compromissos, apelos de Deus e acompanhar a liturgia diária. Aproveite o desconto especial de lançamento. Entre na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja e faça seu pedido. Se preferir, ligue para 041-3221-6050 e encomende o Diário Espiritual de 2013. Você também encontra este produto nas melhores livrarias de sua cidade. Filhos e filhas da Hora da Misericórdia, hoje é domingo, festa de Cristo Rei, solenidade, e você é convidado a estar comigo aqui. Obrigado por você ter ligado, rezado o Terço da Misericórdia. Vamos juntos neste momento escutar o que Deus tem a nos dizer pela sua palavra. Mas antes, Deus já falou na vida de alguém que ligou e deixou seu testemunho. Escute. Padre, aqui é uma filha de Deus, Santa Bárbara do Oeste. Eu queria agradecer uma graça alcançada, padre. Meu filho, ele usava droga. E graças a Deus, hoje ele não usa mais. De tanta novena que eu fiz, padre, não sei a qual delas que foi recebido a graça, mas eu agradeço todas elas. Em nome do Pai, eu agradeço muito. Obrigado. Amém. Amém. Deus abençoe, filha, de Santa Bárbara. Deus seja louvado pela graça recebida. Vamos lá? Bíblia aberta? Cartilha de oração. Somente o céu tem para dar. Somente o céu tem para dar. Por isso meu coração se abre, se abre. Por isso leitura de São João, capítulo 18, 33 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que disseram isso de mim? Disse Pilatos: acaso sou judeu? A tua nação e os sumos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus súditos certamente teriam pelejado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é deste mundo. Perguntou-lhe então Pilatos: és, portanto, rei? Respondeu Jesus: sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solenidade de Cristo Rei. Uma solenidade que marca o fim do tempo litúrgico. Solenidade do Cristo Rei, que tem por objetivo nos mostrar que Jesus é o começo e o fim de todas as coisas. Como, padre, entender Jesus com o título de rei? Não é difícil. O texto que você viu fala de um diálogo de Jesus com Pilatos, onde ele afirma: eu sou rei. Mas engraçado, é rei que não pode ser comparado aos reis deste mundo, prepotente, soberbo, que faz uso do poder para manipular. É o inverso. Um rei, sim, mas humilde, serviçal, que leva o pecado do mundo. Um rei que não se vale do poder, mas que lava os pés. É rei, e não há dúvida, mas que se veste da humanidade, fazendo-se humano, um de nós. É o rei que se faz pequeno, e por ser pequeno, é grande. A pergunta que nos cabe hoje é aquilo que nós rezamos no Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Que reino eu e você estamos construindo? Podes reinar, Senhor. Podes reinar. Diga: eu acredito, Senhor, no teu reino, do serviço, do amor, da doação, da entrega. Podes reinar, Senhor. Eu creio. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma a tua direção, toma, Senhor. Tua direção. É isso. Deixar Deus, Senhor, nos orientar. Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, podes, Senhor Jesus. Senhor Jesus, ó, sim, o teu poder, Senhor. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás. Estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, cada irmã. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior. Você tem divulgado essa hora da misericórdia. Meus irmãos, quanta graça Deus tem derramado. Desfaz toda a tristeza, incerteza, desamor. Fica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor, pela vossa misericórdia. Senhor Jesus, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa sois o rei, no meu trabalho, na minha vida. Saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, com força, impera. Reina, Senhor, neste lugar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pegue a água, pegue os objetos. E a bênção não é só para hoje, não, viu? É para hoje e para a semana que agora começa. Por isso, larga aí o que você está fazendo, vem perto do rádio. Senhor, Rei do Universo, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai, Senhor, aqueles que mais precisam da vossa infinita misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de eu falar o amém, amanhã eu espero você. E olha, eu desafio você a trazer mais um ouvinte, combinado? Traga mais um ouvinte na hora da misericórdia. Agora sim,